Determino seu respeito aqui. Saber chegar é saber sair. Selva de pedra, Babilônia, cada um por si. Muitos vão falar e poucos vão agir. Meu fundamento percorre as vielas desde mais novo. O limite é a superação, a sua ação envolve o todo. Eu dou do lado B desse sistema, iminente aos atos de fatos que te aprisionam e põe ao gema. Profissão problema na rua, paz é dilema. Já vejo de longe, quem vem de lá conhece a cena. Onde o cenário é não ter brecha por onde passar. O certo é certo, o respeito é respeitar. Eu represento os becos e comunidades que estão por mim, tô por vocês aqui. Quem vem da rua valoriza sua postura, fi. Uns tão pra trampar, outros tão pra curtir. Então curte aí, Distrito Federal é resistência. A essência que traz a referência, as referências. A resiliência de quem soube conquistar. Humildade e disciplina fez do gueto um bom lugar. Pode pá. Tráfico de informação é crime. É o rap como arma pra lutar contra quem nos oprime. Blindado é o time que não joga pra perder. Vocal do calibre, gangue, sigla, RAP, pode crer. Original perifa negou. Respeito conserva os gangsta. Salve de Momo, demorou. O rap é o universo em cada verso. Foda-se o game, foda-se o sucesso. Não é retrocesso querer grana e influência, mas não tem que ser a causa, e sim a consequência. A ciência é o equilíbrio nítido. Saber regar o lúdico e então colher o lírico. Narrador empírico, verídico. Aqui quem sabe faz e quem não sabe vira crítico. Somos culturas, culturas constroem temas. Os temas geram canções e as canções geram dilemas. Dilemas mudam cidades, cidades mudam a cena. A cena muda gerações e gerações muda o sistema.